The world is changed. Much that once was is lost. For none now live who remember it. History became legend. Legend became myth. And some things that should not have been forgotten were lost. This is the One Ring, forged by the Dark Lord Sauron. He lived only in this ring to cover all the lands of darkness. What must I do? The ring must be taken deep into Mordor and cast back into the fires of Mount Doom. Sauron's forces are already moving. Come on, Frodo! They will find the ring and kill the one who carries it. You have my sword. And you have my bow. And my axe. Carry the face of his own little one. We're coming too! Mr. Frodo's not going anywhere without me. You will face an evil, and you will defeat it. Sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Eu sou o Thiago Lamônica e hoje nós vamos falar de uma das maiores obras do cinema, uma das trilogias mais amadas e respeitadas e adoradas de todos os tempos, e também uma das mais longas, literalmente, que é a trilogia do Senhor dos Anéis. Para comentar esse assunto comigo, tá aqui ao meu lado, como sempre, o Alexandre Luiz. Olá! Você anda com umas frases curtas ultimamente, né? Olá, tudo bem? Ei! O que que tá havendo com você, Alexandre? Eu esqueci a frase que eu ia falar. É a idade chegando, né? Tudo bem, acontece. Também tá aqui ao meu lado hoje, como sempre, o Arley Bonano. Estou aqui, poderia usar alguma frase maravilhosa de Senhor dos Anéis, mas não. Eu vou falar. Pra Senhor dos Anéis, não que seja pra outras coisas também, não. Mas eu sou uma manteiga derretida com Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei. Eu choro em de 3 horas e meia de filme, 4 horas, eu choro em umas 3 horas de filme. Eu acho que eu sei porque eu não falei frase nenhuma. Porque você tava chorando? Não, é porque nenhuma frase do Senhor dos Anéis fica à altura do tamanho da obra sem a voz do Ian McKellen ou do Christopher Lee. Ou do senhor, ou até mesmo, né, do senhor Viggo Mortensen, grande surpresa. Amém. Ou do Sam, né? É, o Viggo Mortensen só não pode fazer... Não, não fala do Sam, não. O Viggo Mortensen, ele só não pode fazer discurso antes de batalha. Pois é, e hoje tá aqui com a gente, pra comentar esse assunto, a Kel Bonassoli. Que saudade, gente. Antes de começar o cast, quero agradecer ao pessoal que esteve lá no nosso bate-papo, que aconteceu nessa sexta-feira, no mesmo dia que tá saindo esse cast, lá na Livraria Cultura do Shopping Curitiba. Agradecer a presença de todo mundo que foi lá, ouviu a gente falar, participou, ganhou prêmio. Não é mesmo, pessoas? Isso aí, e vão assistir o Hobbit no cinema. Formato normal, em 48 FPS, em IMAX, 3D, não importa, vá assistir. Vamos lá aos nossos dois recados que a gente tem, bem importantes, bem bacana, pra você. O primeiro deles é que a gente lançou um serviço, uma página especial, somente para trailers, não é mesmo, Alexandre? É isso aí. Ao invés de você ficar procurando notícia pra achar os trailers, é só você entrar em www.cinealerta.com.br/trailers. Pronto. Você tem uma página em que você vai ter ali os últimos trailers de filmes nacionais e internacionais. Obviamente. Exatamente. Legendados, dublados, sem legenda, né? Todos os tipos, né? É, tá tudo ali. Animação, filmes de aventura, drama, comédia romântica, terror. Os próximos lançamentos e os filmes que até já saíram, né? Que estão no cinema aí, que você quer saber se o filme vale a pena, entra lá, www.cinealerta.com.br/trailers. E aí você pode decidir que filme vai assistir pelos trailers. Pois é, coisa mais fácil do mundo, né? Pois é, e tá num layout ali super bacana, super fácil de achar os trailers que você quer e tal. Exatamente. Então, é isso daí, você não precisa ficar rodando a internet atrás de trailer. Mas também temos outro recado bem importante, e esse é importante mesmo. Que agora nós inauguramos a nossa loja, a loja do Cine Alerta. Na loja Cine Alerta você encontra, por enquanto, alguns modelos bem bacanas de canecas. Então tem canecas do Arquivo X, do Breaking Bad, do Duro de Matar... Battlestar Galactica. Do Battlestar Galactica, de Star Trek, né? Então é a primeira leva aí de designs de caneca, depois a gente vai aperfeiçoando e modificando e adicionando e retirando também, porque, né, vai que tem algum design lá que ninguém compra, vai ficar lá pra aqui, né? Mas esperamos que vocês curtam. Em breve teremos mais produtos, e as canecas foram os produtos assim que a gente achou interessante começar, porque é uma coisa que todo mundo gosta. Caneca muita gente coleciona, às vezes compra, nem é pra usar, pra ficar na estante ali. Exatamente. Né, Warley? Exatamente! Exatamente. Tem até que organizar as minhas que tá mais zona. Ainda tô meio puto, quebraram uma minha essa semana, cara. Sacanagem. Pô. Então entra lá na loja do Cine Alerta e compra uma pra repor essa que quebrou. Exatamente. Você acha que eu já não fiz isso? Sem contar que é um baita presente pra você dar de fim de ano, amigo secreto, uma caneca legal, garanto que a pessoa vai gostar. Aniversário, né? Às vezes tem alguém fazendo aniversário aí, tá chegando, e exatamente. Só entrar lá, fazer a escolha, né? Que também não precisa ser só uma, você pode escolher mais. Quem isso. Sabe toda a coleção. Melhor. Porque com isso mesmo, quanto mais melhor, você pode ter a coleção completa Cine Alerta de canecas. Olha que maravilha. Pois é. De início, para ver como vai funcionar, fazer esse teste de público, a gente vai estar fazendo em pré-vendas de 10 em 10 dias. Então vai abrir a pré-venda, vai ficar durante 10 dias. Quem comprou depois de 10 dias vai começar a receber. Quem não comprou, perdeu aquelas de lá e vai ficar sem. Pois é. Vai ter que esperar e vir nova levas de caneca. Então é isso. www.cinealerta.com.br/loja. Loja, simples também. Cine Alerta é muito simples, né, cara? É, pô. A gente traz conteúdo, diversifica. Mas dificultar pra quê, né? Tudo simples. Só você digitar um nomezinho depois da barra e tá lá. In the lands of Middle-earth, legend tells of the Dark Lord Sauron and the ring that would give him the power to enslave the world. Lost for centuries. It has been sought by many, and has now found its way into the hands of the most unlikely person imaginable. Mas vamos então falar desse assunto, dessa trilogia que pessoas adoram, brigam, discutem, sempre defendendo-a. E com razão. É importante a gente já falar desde o começo, né? Que da mesma forma como o nosso evento lá em Curitiba, nós vamos discutir os filmes principalmente. Exatamente. Né? Vamos falar algumas coisas dos livros, algumas diferenças, mas o foco são as adaptações cinematográficas. Que a gente entende que muita gente reclama de algumas coisas, a gente vai falar disso mais pra frente. Exatamente. Recado dado, bola pra frente. Vamos começar falando da onde tudo começou. Não com o Tolkien. Bom. Tá? Pô, eu já ia começar a contar lá a história do Tolkien que escreveu. Pois é, vamos começar no ano de 2001, onde Peter Jackson conseguiu lançar a sua primeira carta da trilogia com O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Pois é, mas na verdade tudo isso começou bem antes, porque a saga para levar O Senhor dos Anéis pro cinema foi tão grande quanto... A saga do Senhor dos Anéis no cinema. Na trilogia estendida ainda, pra você ter uma ideia. Porque começou ali... Tudo começou mais ou menos em 1995, quando Peter Jackson estava terminando de filmar Os Espíritos e lembrou que ele gostava muito do Senhor dos Anéis, principalmente quando ele assistiu o desenho animado produzido em 1978 pelo Ralph Bakshi. Uhum. Ele gostou muito e tal... Ele gostou. Ele era criança, tá. Gente. Ele gostou. Tá, dá pra entender. É? Ele gostou de quê? Do desenho. Lord of the Rings. Nossa, aquele lixo, competou no banco, aquela bosta! Ele gostou. Né? Ele gostou. Gosto não se discute. E aí? Criança, né? Não, tem uns não que a gente às vezes discute. Não, eu também vi esse O Senhor dos Anéis. Quer dizer, não tão criança, eu tinha 11 anos. Talvez eu tinha um pouco mais de consciência, mas era ruim, velho. Eu lembro, era ruim. Então, ele se interessou pela história, foi atrás de ler os livros, né? E aí ele gostou bastante. Tudo bem, aí, né, voltamos lá pra 1995. Ele parou assim pra pensar, poxa vida, por que ninguém tá fazendo um filme do Senhor dos Anéis. Por que será? Né? Por quê? E aí ele foi atrás, né, da Myra Max. Ele apresentou pro Harvey e pro Bob Weinstein a ideia, né, de levar o Hobbit e o Senhor dos Anéis pro cinema. Aí descobriu que o Hobbit tinha os direitos garantidos com uma outra empresa, que era o Knight de Artes. Aí ele falou, não, então deixa o Hobbit de lado, vamos mexer no Senhor dos Anéis. Ao mesmo tempo, a Universal Studios chegou no Peter Jackson e falou assim, olha, queremos você para dirigir o remake do King Kong. Aí ele começou a produção do remake do King Kong, ao mesmo tempo que estava começando a mexer no roteiro, né, do Senhor dos Anéis. Os dois Weinstein não gostaram nada da ideia. E aí problemas daqui, problemas dali. O Peter Jackson estava mostrando um interesse muito grande em começar a filmar o King Kong antes do Senhor dos Anéis, né? Mas começou a ter alguns problemas com locação e não sei o que. A Universal foi lá e cancelou o King Kong, deixando, né, as portas abertas para o Peter Jackson e para Fran Walsh, né, que é a parceira dele, voltarem, né, a dar mais atenção para o Senhor dos Anéis, que inicialmente era para ser apenas dois filmes. Olha só. É, pois é, ele ia comprimir a Sociedade do Anel e as Duas Torres em um filme, e o Retorno do Rei num segundo filme, né? Então, deixando aí mais tempo pra fechar a história, mudando algumas coisas, né? Desde o começo, assim, ele entendeu que ele precisaria mudar algumas coisas na narrativa e na ordem cronológica que a história se passa nos livros, pra que ela conseguisse funcionar nos filmes, né? Exatamente. Finalizou ali esses dois primeiros roteiros, apresentou pro Harvey e pro Bob Weinstein, e eles gostaram. Falaram, não, beleza, vamos fazer, e vocês têm um orçamento de 75 milhões pra fazer. Vamos ser sinceros, ia dar merda. Ia dar merda. Cara, era um letreiro escrito, brilhante, daqueles que fica rodando. Ia dar merda. Vai dar merda, gigante, na cabeça. Aí, ali em 1997, né, continuando essa saga, o Peter Jackson e Fran Walsh começaram a reescrever o roteiro com um outro roteirista, que era o Stephen Sinclair. O Stephen Sinclair trouxe com ele a Philippa Bowens, que, fanzaça, né, do Senhor dos Anéis, ficou super animada, né, em poder ajudar a escrever esse novo tratamento de roteiro. Mais ou menos 14 meses para reescrever esses roteiros, né, eles reapresentaram para Myra Max, né, a ideia toda novamente. Falaram, a gente escreveu, tá aqui agora, esse é o que a gente vai usar para filmar. Aí começaram a analisar e tal. Os caras falaram, não, peraí, desse jeito não vai dar. Uhum, né? Uhum. Porque o roteiro de vocês aqui com 75 milhões não dá pra fazer. A gente vai precisar pelo menos 150 milhões pra poder fazer esse filme. Aí vieram com a brilhante ideia. Bom, então vamos fazer o seguinte. Por que vocês não pegam esses dois roteiros e juntam tudo e vão fazer um filme? Nossa! Aí ligaram duas placas, velho. Vai dar merda ao quadrado, velho. Isso não dá. Isso não vai prestar. É tipo o desenho dos Senhor dos Anéis, entendeu? Não vai prestar. Aí o Bob Weinstein pegou o roteiro e apresentou um tratamento desse roteiro pra um filme só. E assim, cortou a batalha no Abismo de Helm. Tirou o Saruman da história. Pra quê, né? Pra quê? Não, tipo assim. Ah, vamos transformar, tipo, o Senhor dos Anéis num crepúsculo. Ele juntou que Rohan bicho. E o Gondor e fez a Elwin virar a irmã do Boromir. Maravilha. Não, diminuiu. Né, nessa hora a placa de merda já tinha tirado férias, velho. Já. A Jatia era já desistido da batalha. Diminuiu a aparição de Valfenda, né? Não queria muito que os Ents apareciam também. Então, assim. Só pra resumir que isso não ia funcionar, se nas versões pra cinema já faltam coisas que dão certos furos, que só são consertados nas versões estendidas, imagina tudo isso em um. Pois é, aí o Peter Jackson achou um absurdo, né? Vocês estão malucos? Vocês tiraram tudo o melhor da história, vocês estão tirando. Não dá. E aí ele pegou e falou, não, vamos tentar fazer um outro negócio aí. Aí ele foi lá, né, fez um vídeo de 35 minutos, mostrando todo o trabalho que ele estava tendo para fazer o Senhor dos Anéis e tal, e levou para New Line. O diretor do estúdio assistiu o vídeo, e a primeira coisa que ele perguntou, mas peraí, por que vocês estão fazendo dois filmes se os livros foram publicados em três volumes? Não, vocês têm que fazer uma trilogia. Aí, né, acendeu aquela luz assim no Peter Jackson. Oba, agora então encontrei o estúdio que eu precisava, né? E aí, uma liberdade criativa muito maior, Peter Jackson, Fran Walsh, e Philippa Bowens, porque o Stephen Sinclair teve que sair da produção, reestruturaram os roteiros de novo, né, para transformar tudo em 3 filmes e finalmente começar a pré-produção envolvendo o departamento de arte, toda a criação da Terra-média que a gente pôde ver no cinema de forma tão competente. Né? Realmente foi uma grande trajetória para conseguir. Pois é, não, e aí todos os problemas que tiveram depois, né, algumas ideias que o Peter Jackson teve e que a Philippa Bowens e a Fran Walsh falam, você tá maluco, você não vai fazer isso, mas a gente vai falando mais pra frente conforme, né, a gente comentar os... Acho que os irmãos Weinstein hoje em dia devem se matar por causa disso. Ah, esses irmãos Weinstein são uns idiotas. São dois babacas. Eu acho que por isso hoje eles devem se martirizar e ficar tão putinhos e conseguir dar Oscar pra uns filmes tão merda, sabe? Pois é, né? Eu ainda acho que é a amargura disso aí. Ah, sério, velho. Cara, dar Oscar pra Guerra ao Terror é o mínimo do absurdo. Não, e não só Guerra ao Terror, né? O próprio Discurso do Rei. Não vou discutir outro. Mas é. Nós vamos entrar numa outra coisa aí. É. Que... Vamos entrar numa outra guerra. Então, uma ideologia aí não é exatamente mérito. E aí sim, como o Thiago tinha começado, né, em 2001, depois de 3 anos, quase 3 anos de filmagem, porque os 3 filmes foram rodados ao mesmo tempo. E pô, isso foi corajoso, cara. Feito corajoso, porque a partir do momento que você faz isso, você corre um sério risco de extrapolar o teu orçamento. Porque pô, imagine, é manter toda a equipe praticamente você alimentada, teto da comida, pagar salário, 3 anos. É, não, um lugar de problema, incomum, né? Que é a Nova Zelândia. O tanto de problema, praticamente você mudou quase uma cidade, um bairro inteiro pra Terra-média, você tem que sustentar aquele bairro inteiro, imagina o tanto de problema, cara. Pois é, e filmar na Nova Zelândia foi uma coisa que o Peter Jackson quis desde o início, né? Primeiro que é a terra dele, né? Então ele queria meio que enaltecer um pouquinho as belezas do lugar. E segundo, porque sinceramente, depois que você assiste, você fala, porra, não tem outro lugar também pra ser transformado na Terra-média. Funcionar na Terra-média. Quer fazer onde? No Canadá? Ah, famoso Canadá, principalmente lugar das oportunidades. Não, principalmente vulcão, né? Onde que você vai achar vulcão? E olha que ele nem filmou o que ele queria filmar, porque era o deus dos nativos, né? Ele filmou o outro. Vale dizer que todo esse trabalho, né? Além de todo o trabalho de arte, que depois a gente comenta um pouquinho, teve todo o trabalho de casting. Foi escolher os atores, né, para viver esses personagens. É, por mais que O Senhor dos Anéis no Brasil, antes do filme, não tinha a representatividade que tem hoje, são personagens que fazem parte da cultura pop e que precisavam ter ali atores que conseguissem passar essa importância. Né? Por exemplo, o Aragorn. O primeiro ator que foi sondado para fazer o Aragorn foi ninguém menos que o Daniel Day-Lewis. Nossa! Olha, eu amo o Viggo Mortensen, mas puta, se fosse Daniel Day-Lewis, é 20 Oscar, velho. Dá os próximos 20 anos pra ele. Mas o Daniel Day-Lewis não aceitou. É, eu também não achei tão ruim assim, não. Quem também recebeu uma oferta foi o nosso amigão Nicolas Cage. Imagina Nicolas Cage, o Aragorn careca de peruca. Ia ser genial. Eu, velho, ia ser o filme. Mas aí ele não aceitou porque tinha ali a família dele, não queria passar tanto tempo na Nova Zelândia, né, e deixar a família dele ali. 3 anos, né? Pois é. Obrigado, Cage. Você fez um bem pra humanidade. Ainda bem, né? Família do Nicolas Cage, vocês são o máximo. Ah, vocês são bacana demais. Não. Não vamos desprezar o Nicolas Cage, não, gente. Esse papel nada a ver, cara. Não, para Aragorn, não. Ah, não, mas peraí, cara. Viggo Mortensen, me fala. Calma. Hoje você fala porque, calma, porra. Calma, a que a gente chega lá. A gente sabe quem é. É. Mas só, não. Pra ficar melhor se ele fosse mais alto. Ah, mas isso aí não faz nada, gente. O Tom Cruise é um anão e nos filmes ele parece que tem 2,20 metros, velho. É, isso aí não, é mas normal, isso aí é fácil, isso aí não, é efeito de câmera, assim, é fácil. A descrição do livro, entendeu? Você imagina uma pessoa mais grosseira, assim, mais humana, né? E o Virgo, ele, apesar dele ter vários traços a mão, ele também é meio... Como é que eu vou dizer? Ele é bonito demais, entendeu? É, eles tiveram que deixar ele extremamente sujo no filme, né? É, exatamente. Ele fica sujo o filme inteiro. Dá pra ver que é um cara, assim, bem tratado. Mas antes dele, teve um outro cara que também foi lá e fez teste, porque ele era muito fã do livro. O Vin Diesel. Olha só, mano. Não, peraí, olha. Sério, Nicolas Cage é rei aí. Olha, eu gosto do Vin Diesel, porra, mas, pô. Nicolas Cage é rei aí. Começou. Primeira aparição do Aragorn, começa a tocar um rap, assim. Não, daqui a pouco, se a adaptação fosse feita hoje, era aquele Michael. Esqueci o nome do menino lá que faz o Se Ela Dança, Eu Dance, faz o 101 Jump Street, faz o Magic Mike. Esqueci o nome dele. Chinatown. É, esse é ele. Fato. E aí, quem foi contratado, chegou a ser contratado pra fazer o personagem, foi o Stuart Townsend, que tinha feito. Ninguém sabe quem é, né? É, vamos. O Stuart Townsend. Foi o cara que teve a ingrata tarefa de viver o Lestat. É, pois Lestat. É. Lestat. Mas, pô, né, o cara... Num filme não, o cara é muito de garotinho. Exatamente, foi aí que o Peter Jackson percebeu que ele, não, é jovem demais, não vai rolar. E o Stuart Townsend também não tava muito afim, não. Não que os traços dele com o do Viggo Mortensen não lembra. Mas ele tem cara muito de menininho, de tipo Leonardo DiCaprio do Romeo e Julieta. É, eu acho ele até meio andrógino, assim, não ia rolar. Se o Virgo já teve que ficar imundo pra ficar mais másculo. E vocês sabem que ele era casado com a Charlize Theron. Quem, Virgo? Não, o Stuart Townsend. Sério? Ah, não. O Stuart é rei, velho. Stuart... Ele comia... que é isso, velho? Oh, esse cara é rei, velho. Cara aí merece meu respeito eterno, velho. É, ele só participou do filme da Ian Flux com ela, inclusive, né? Quem? O Stuart Townsend? É, tá na filmografia dele. Nossa, eu não lembro dele no Aeon Flux. Não, também esse filme é tão ruim. É isso que eu ia falar, né, cara? Não, aí quando ele saiu, entrou um cara que foi sondado pra fazer o personagem, mas ele não aceitou porque parecia muito um outro personagem que ele tinha acabado de fazer, que foi o Russell Crowe. E que, sinceramente, teria feito um Aragorn do caramba. Ele ia. My name is Aragorn, não sei do que. Filho de não sei o que. Porra, ia ser foda. Ele ia fazer um Aragorn do caramba, mas ele não aceitou porque parecia demais com o Maximus do Gladiador, aí ele não quis fazer. Nesse ponto... Fazer o Robin Hood depois. É, pois é, né? O Robin Hood ele aceitou depois, mas tudo bem. Não, mas peraí. Uma coisa é você fazer um filme e um ano depois você fazer outro. É, então aí um dos produtores, que é o Mark Odersky, ele assistiu uma peça de teatro com o Viggo Mortensen e chegou no Peter Jackson e falou, tem esse cara e tal. Seria uma boa ideia. Chamaram o Viggo Mortensen, o filho do Viggo, fã do livro. Falou, pai, por favor, né? Você tem que ser o Aragorn, vai lá. Pega o avião, vai pra Nova Zelândia e seja um herói, né? É o meu presente pro resto da vida. Você não precisa nem de me dar carro quando eu formar na faculdade. Pai, você não precisa da minha formatura, mas esse orgulho você tem que me dar, por favor. Aí o Viggo foi pra lá, leu o primeiro livro no avião, enquanto... Opa, esse cara... Não, esse cara é bom. Não, esse cara eu acho que assim, ele não ia precisar nem fazer o teste. Porque se ele conseguiu ler o livro inteiro do Senhor dos Anéis dentro do avião, doce horas. Me desculpe, com perdão, aquele livro chato pra caralho, ele merece o meu respeito demais, velho. Ai, ai. Ah, nós vamos brigar agora. Não, ok. Peraí, eu li todos os livros do Senhor dos Anéis, eu gosto. Quando você termina de ler, você fala, porra, realmente isso aqui é foda. Mas tem certas partes. Não, dá uma deprê. Vamos deixar. Vamos deixar esse. O primeiro vai. O que você fica assim. Ah, é o segundo. Não. Aquela parte da cidade no primeiro livro, eu te garanto que 3/4 das pessoas que tentam ler Senhor dos Anéis caem ali. Tô falando sério. Mas, ó, sabe por quê que a torre. Eu parei no Tom Bombadil. Você bem. Sabe por que que ator tem facilidade de ler um livro como O Senhor dos Anéis? Cara, vocês já viram o roteiro como é que é? É, o roteiro eles leem em meia hora. Sim, o roteiro tem descrição, tem ambientação. É, tem, tipo, assim... Né? Então, um livro do Tolkien é mais ou menos isso, tem tudo isso. É, não, prosa. O Tolkien é basicamente um roteiro, pronto. É só você querer ir lá e adaptar. É, não é bem assim, não. Não, eu falo mais ou menos. É, não, não tem muitas diferenças. Todos os elementos. Nem mesmo as partes descritivas, nem roteiro descreve tanto quanto o Tolkien. É, não tem mas, roteiro, sim, roteiro pronto. Gasta uma página inteira pra descrever a Joaninha na pedra, é, do, não. Na quinta, assim, pedra avante no morro. Entendeu? Roteiro pronto pra ser filmado são os livros do Dan Brown. Se chamar os livros do Tolkien de roteiro pronto pra ser filmado, é você até diminuir a qualidade da escrita do Tolkien. Outro personagem que também enfrentou um número engraçado até de atores, né, pra poder interpretar foi o Boromir, né, que nem não foi o Sean Penn do começo, né. O primeiro que expressou interesse pelo papel foi um outro fã do livro, Bruce Willis. Não, peraí. Mas aí Bruce Willis seria um Boromir legal. Seria, mas aí... O Boromir do Bruce Willis só seria legal se o Aragorn fosse o Van Diesel. Não, o Aragorn teria que ser o Sylvester Stallone. Vocês estão fazendo essa coisa errada, velho. Não dá, cara. Brincadeiras à parte. Peter Jackson deve ter olhado e deve ter falado assim. Ele riu, né? O Boromir tem que morrer. Bruce Willis é duro de matar. Não dá pra ser o Boromir. Tem que ser o Xambim que morre toda hora. Não, entendeu? Pô. Se o Boromir fosse o Bruce Willis, o anel ia ser destruído no primeiro filme. Exatamente, velho. Ia pegar uma arma, pá! Acabou o anel. Quem não o anel? Ia rolar. Quem também... Aliás, esse não expressou interesse, na verdade. Mandaram o roteiro pra ele, mas ele não aceitou, foi o Liam Neeson. É bom, ele é bom. Haja visto o que o Liam Neeson faz ultimamente, ele seria bom. Mas aí acabaram ficando com o Sean Ben, que na verdade eu também acho que foi uma escolha ótima. Gosto muito do Sean Ben como Boromir. É um dos meus personagens preferidos dos filmes, inclusive. Acho que a gente já pode resumir assim de cara, velho. Não teve escolha errada no elenco. Não teve. Entendeu? Ó, o Gandalf, por exemplo, quase... Quase? Quase foi o Sean Connery. Nossa! Cara, ainda bem que não. Mas o Sean Connery não entendeu a história. Ah, não, é. O Sean Connery, ele tinha um homem, cara. Ai. Cara, olha, depois que ele aceitou fazer a Liga Extraordinária, realmente ele não entendia mais nada. Que inclusive é com o Stuart Townsend. Ele é um senhor, exatamente. Ele é um senhor que não entendia mais nada naquele momento. Pois é, ele não entendeu a história e não aceitou. E aí, chegaram no Patrick Stewart. Na verdade, eu achei que é porque o Gandalf tem cabelo. Mas o senhor Ian McKellen não tem muito cabelo. É, e o Patrick Stewart, então nem se fala. É, o Patrick Stewart é porra, velho. E aí, e o Patrick Stewart não aceitou também porque ele não gostou do roteiro. Ah, que cara chato. É, o Patrick Stewart, é. Mas não, ele é o Picard, então eu respeito. É, pode, né? É gênio. E aí acabaram, né, chegando no Ian McKellen, que coincidentemente tá junto com o Patrick Stewart no primeiro X-Men, né? E eles filmaram bem, bem próximo ali o primeiro X-Men e o Senhor dos Anéis. É, dos castings curiosos, assim, foram esses do primeiro filme. O Billy Connolly, que é um comediante, quem não conhece, procure. Billy Connolly é genial. Ele quase foi o Gimli, né? Mas aí acabou ficando pro John Rhys Davies, que você olha pro cara e fala, não é possível que esse cara vai fazer um papel de anão. O Elijah Wood foi escolhido de prima pra Frodo? Não, na verdade, ele foi o primeiro ator a ser contratado. Eu acho que eles olharam pra ele e falaram assim, quem tem mais cara de maconheiro pra fazer o Frodo? Não, ele foi o primeiro ator a ser contratado, mas ele... Que viram que ele não tinha chance de lutar nada na vida. Né? Mas sacanagem, ele... velho, isso é uma sacanagem. O Elijah Wood é um ator talentoso. Apesar de muitos falarem que não. Ele foi escolhido depois de outros 150 atores. Então eu acho que assim, tem que respeitar o cara. Porque... Óbvio, eu tô brincando, eu gosto muito do Elijah Wood, por isso que eu tô falando. Entre principalmente 150... em Wilfred. Não, gente, aquele menino é genial, velho. O que menino faz o Wilfred é coisa de outro mundo, velho. Eu acho que ele faz aquela série muito louco da cabeça. Porque não, ele é muito foda ali naquele negócio, mas beleza. E a Galadriel, né, quase foi interpretada pela Tilda Swinton. E aí acabou ficando pra Kate Blanchett, que eu sempre falo as duas. E eu não sei porquê, eu acho que as duas se parecem alguma coisa, as duas, sabe? Não sei se é um jeito de atuar, o que que é. É a voz. A voz das duas é parecidíssima. Então eu acho que não ficaria ruim. Mas aí a Tilda Swinton mais pra frente acabou arrumando obra de um ator, de um escritor inglês, né? Ela não aceitou justamente porque ela já tava contratada pra fazer a Bruxa Branca nas Crônicas de Nárnia. E tem o Elrond, né? O Elrond também teve um cara que se interessou pelo papel, mas aí o Peter Jackson, ele não quis porque o cara era famoso demais e não ia ficar legal porque o David Bowie queria interpretar o Elrond. Como é que é? Problema, cara, é que é foda. Um Elrond de drogado, sequelado, é foda. Entendeu? Não funciona. É com perdão, velho. Mas o David Bowie não iria funcionar ali. Ainda bem que o Peter Jackson ficaram com o Sr. Smith, né? Então, e aí vamos rodar o filme, né? E aí a transformação da Nova Zelândia na Terra-média é que é uma coisa que a gente tem que comentar bastante, porque realmente é impressionante. Você percebe um trabalho técnico e manual que foi feito ali, porque na época você até tinha você tem várias cenas ali que foram rodadas com chroma key e tudo mais, mas não é igual hoje, né, que você constrói todo o cenário dentro do chroma key e você coloca o ator dentro de uma sala verde e ele tem que contracenar com nada, né? Na trilogia Senhor dos Anéis, não. Foi tudo construído mesmo. Falo, tem pouco efeito ali que envelheceu. E mesmo que envelheça, isso não diminui em nenhum momento o que os três filmes são, cara. Entendeu? Isso. Porque a história é muito bem elaborada. O efeito ali é só pra dar um charme a mais. É, e assim, por mais que seja, o primeiro nem tanto, mas o segundo e o terceiro, eles são filmes de efeitos especiais por conta das longas batalhas, né? Você percebe que todo aquele exército, ele não existe, aquele exército. Não, sem dúvida, mas eu falo assim... ali, mas... A história, ela é tão forte que, tipo assim... Os efeitos é realmente pra dar um quê a mais. Sim, você precisa ter, não teria como, né? Óbvio, sem os efeitos. Passar toda a grandiosidade da história, né? Toda essa coisa épica da história sem ter esses efeitos especiais. Mas eles não são o mais importante, né? E isso tudo a gente deve muito ao Peter Jackson e a forma como ele enxergou que a história deveria ser contada. Ele quis focar os filmes na questão do Frodo, né? E deixar o Aragorn como o subplot principal... E ainda ter ali a figura do Gandalf, né, como mentor, tanto pro Aragorn quanto pro Frodo. Né, e ali catapultando a história para todos os pontos, né, para onde ela vai. E essa ideia dele foi genial, e a gente vai perceber essa genialidade dele no segundo filme, principalmente, por conta da narrativa. Ah, e é muito daquela coisa, né, cara? O Peter Jackson, ele nunca subestimou o público dele, e ele conseguiu montar três blockbusters que não subestimam a inteligência do seu público. Exatamente. São três filmes com desenvolvimento de personagens impecável, né? Você vê todos os personagens, você se importa com todos eles, você sente toda Você sente o drama de todos eles. O peso, né, do fardo que o Frodo começa a carregar no primeiro, né, você vai sentindo isso aos poucos, não só pela forma como isso é mostrado no roteiro, como isso foi descrito no roteiro, como pela interpretação do Elijah Wood e pela maquiagem, né, que também ajudou, porque você percebe que ele vai minguando. Né? Definhando. Assim como o Gollum, né? Exatamente. Vai mostrando, principalmente no terceiro filme, que mostra todo o definhamento dele até ele ficar naquela forma dele, né? Mas o Frodo vai acontecendo isso, óbvio que não se finaliza. Vai mostrando bem isso. E também a gente tem a Kel aqui, que adora os livros. E eu não sei se ela vai concordar no que eu vou falar agora. Mas eu tenho só que agradecer o Peter Jackson por ele ter tirado o Tom Bombadil da história. Ah, não fazia sentido ali. É uma quebra de ritmo muito grande. E outra, ia demorar... Muitas pessoas discordam, falam assim, mas isso é tão legal. Mas é por isso que se chama adaptação. Exatamente. E você tem que adaptar para aquele formato. Exatamente. É cinema. Não daria certo no ritmo de filme. E outra coisa, se ele coloca o Tom Bombadil, a gente ia estar esperando a comitiva chegar em Valfenda até hoje. Certeza. Porque não ia chegar em Valfenda. Né? Não, e você vê se ele conseguiu tirar ele de uma forma que você não sente falta nenhuma na história. Exatamente. Entendeu? Você não sente nenhum buraco de roteiro ou coisa do tipo, falar, pô, tá faltando um elemento aqui. Igual fazem algumas adaptações. Você não sente. Existem se você não sabe, se você nunca leu os livros ou nunca procurou saber, se falar pra você Tom Bombadil, você fala não assim, quem é este cidadão? Pois é. Eu pergunto isso pra vocês agora. Quem é este cidadão? Existem muitas adaptações que, se você nunca leu os livros, você assiste os filmes e você fala, cara, isso não tá fazendo sentido. Aí vem aquela grande legião de fãs, mas se você tivesse lido o livro, você teria entendido. Ora, meu caro, eu estou no cinema assistindo um filme, eu não vou no cinema com um livro a tiracolo, pra toda vez que eu sentir que tá faltando alguma coisa no roteiro, eu abri o livro, deixa eu procurar aqui. É igual às vezes a pessoa chega e fala assim, mas pra você saber tudo que tá na série, você tem que ver os virais. Porra, meu irmão! Eu tô ali pra ver sério, não tô ali pra ver viral. Eu penso da seguinte forma, é curioso até vocês levantarem isso, porque eu acho bacana quando eu vou com meu marido no cinema. E quando é adaptação de livro, geralmente eu li o livro, porque eu gosto de ler, ele não leu. E eu descubro se o filme foi bom, quando no final do filme eu pergunto, você entendeu tudo? E volta e meia ele fala, eu só não entendi parte XY, que não entendi como chegou naquilo ali. Daí que você percebe que tá faltando alguma coisa, que você, como leu o livro, completou com as tuas memórias. E isso nunca é bom. Em Senhor dos Anéis não acontece isso. É, esse negócio eu tô pra falar. Eu nunca nem abri nenhum dos livros, eu nem sei quem é esses personagens que estão falando. É porque o Tom Bombadil, o Thiago, ele é um personagem que nem o Tolkien sabe o que ele é, se ele é um anão, se ele é um... O Tolkien não sabe. Olha, ele tava fumando um cachimbo muito maluco na hora de escrever. E ele simplesmente criou um personagem que ajuda os hobbits naquela parte das árvores. Mas é um personagem que você não faz sentido nenhum. Ele não sabe o que é o personagem. Sério, você não sabe o que ele é. É, você não sabe se ele é hobbit. Ele é um personagem encantante que se hospeda junto a tal da fruta de ouro lá e o cacete A4. Pô! Não, é terrível, um personagem cara. Legal. No livro ele é legal. Mas, cara, não faria sentido cara, nenhum. Cara, não é, cara. Não é. Porque o livro, mesmo. Assim, a gente achando o livro um pouco arrastado nesse começo dele, ele é um pouco maduro. Quando chega no Tom Bombadil, parece que é resquício da narrativa mais infantil do Hobbit, sabe? É, não, mas é porque o que acontece? O Tom Bombadil, de acordo, assim, pelo menos que né, o Tolkien queria, ele queria mostrar que, em tese, o Tom Bombadil, ele era... que ele representaria as florestas inglesas que desapareceram na época, ele não sofria efeito do anel e cacete A4. Na verdade, Tolkien também justificava ele como um enigma, um ser mítico que ele colocou ali de propósito como um enigma intencionalmente pra ver o que a galera ia... Aqueles assim, né? Palavras de Tolkien. Toma suas devidas proporções, mas é um pouco daquela discussão do Decker ser ou não um replicante. O cara colocou isso, e vamos que ver o que sobre o público o... vai falar. É, porque na verdade, isso que você falou sobre ele ser o espírito da floresta, né? Ele discutiu numa carta com um colega dele, anos depois que ele fez. Isso. Então, na verdade, ninguém sabe que raios ele tinha na cabeça quando fez. Simplesmente ele tava fumando o seu cachimbo. O cachimbo de Hobbit estava estragado. Infelizmente, ele comprou um lote estragado, arrumou um lote estragado. Na verdade. E ele criou esse personagem. Com todo perdão, eu gosto muito do Tolkien, li os livros, mas com perdão. É um personagem totalmente viajado, velho. Na verdade, ele tava. Ele tava fumando esse cachimbo aí, acabou se afogando. Chegou alguém no meio da rua, salvou ele e falou: vou te pôr no meu livro. Talvez isso, cara. Com todo perdão, entendeu? Quem adoro, tipo, eu também gosto muito do Tolkien, mas tem coisas que a gente tem que admitir que, pô... Por exemplo, tem uma outra coisa também que nunca funcionaria no filme, que é a falta do senso de urgência do Tolkien. Porque o tempo que o Gandalf leva pra deixar o anel com o Frodo e ir lá ver o que que era o anel e não sei o quê... Cara, são 17 anos. Mas o Tolkien, cara, é o que eu tô falando. Quem fica fumando muito esse tipo de cachimbo e chega numa certa sequela... Não tem pressa, né? Exatamente. Eu falo porque eu conheço pessoas que são assim. Eu tenho um colega meu. Ficou perdão, velho. Assim, pode estar pegando fogo no prédio, velho. A tranquilidade impera na pessoa, velho. Eu tô falando, não é de sacanagem. Você imagina isso no cinema. O Gandalf chega lá, olha... Ele ia ter que fazer uns 30 filmes, cara. Vou pesquisar pra saber que anel é esse e voltarei quando eu tiver a resposta. Aí vai, aparece lá, 17 anos depois, cara, o cinema ia cair na risada. É que no livro é um negócio que fica realista se você pensar na longevidade dos seres da Terra-média, né? E nas distâncias que eles percorriam a pé ou a cavalo. Sim, claro. Faz algum sentido. Agora, no cinema... Não. Cara, meu Deus, vai explicar. Não dá pra explicar. Fica um buraco, porque tipo, por que o Frodo vai continuar andando durante todo esse tempo? Não, ele ficou lá 17 anos. Não, ele ficou lá no bolsão, esperando, né? Esperando, no bolsão. Ficou lá, plantando... sei lá, cogumelo, alguma coisa do tipo. É, não, é porque eles gostavam de beber, comer e outras coisas. Não. is the sound of the pouring rain, and the stream that falls from hill to plain, better than rain or rippling brook. There's a mongrel beer inside this tub. Ah, nessa hora o Frodo já devia estar com 70, 80 anos, né, velho? É, o Gandalf ia chegar no Frodo. Olha, eu descobri o anel. Que anel? Quem é você? O que, que você tá falando? Já tá com Alzheimer, né, velho? Sacana. Oh, Gandalf já tá parecendo Moisés, velho. É porque o Gandalf não envelhece, então. Mas mas com esse tempo... Mas 17 anos pro Gandalf não é nada, cara. 17 anos é nada. É. Por isso que ele não tem pressa. Eu não envelheço, os humanos que se dão. É. Eu acho que o Tolkien pensou que ele também era assim. Eu não envelheço, não tem problema. Os humanos... tem pressa. Então, essas alterações que o Peter Jackson fez, né, elas só serviram para ajudar. E uma outra alteração, e aí que diz respeito à estrutura narrativa do primeiro filme, que ele precisou fazer uma coisa, que foi pegar o começo das Duas Torres e jogar no fim da Sociedade do Anel, porque o livro A Sociedade do Anel, ele não tem clímax no fim. E isso pro cinema seria imperdoável, porque você ia ter uma história... Não, simplesmente não ia chamar o público pra ver a continuação. Não, ela ia acabar assim e você... Hã? Mas e aí? Talvez até chamaria o público, mas você imagina, o público... Muita gente ficou frustrada pelo filme já não ter um final. Agora você imagina o filme não ter nenhum clímax. Acabada ainda. Ia ficar terrível, né? Então ele precisou fazer isso pra auxiliar na narrativa e deixar o filme com uma estrutura mais tradicional, né? Pra não deixar todo mundo também assustado. Porra, e agora? Acabou? Né? E todo mundo ia olhar pra trás, assim, no projecionista. Ô, continua aí. Foi outro rolo. Foi outro. E aí? Então, foi uma decisão acertada. Isso é meio frustrante. A pessoa fica 3 horas no cinema e tipo, cadê? Né, não tem nenhuma batalhazinha no fim, né? Foi um filme muito premiado. Diga meio por cima aí pra gente, Wally, qual foi os principais prêmios que Sociedade do Anel levou? Ele ganhou, no caso, ele ganhou 4 Oscars, né? Mas o que ele ganhou foi de... Agora eu não lembro o que seria melhor cinematografia. Direção de fotografia. Melhores efeitos visuais, óbvio, né? Melhor maquiagem, melhor música original, porque o Howard Shore fez um trabalho impecável com as 3 trilhas sonoras. É. Né? Concorreu a vários outros prêmios, não levou desta vez. Ele concorreu a 13 e ganhou 4. Aí ele ganhou, também concorreu ao Saturn Awards, concorreu a Globo de Ouro, acho que concorreu ao Globo de Ouro. Ganhou 5 BAFTAs, né? Que o BAFTA é o equivalente do Oscar. Prêmio inglês, né? Tudo mais. Mas esse primeiro filme, ele ficou bem nas categorias técnicas mesmo. Mesmo tendo sido indicado para melhor direção, melhor filme, né? Eu acho que assim, se talvez tivessem deixado levar para o cinema a versão estendida, né, que acabou não indo, talvez, por tirar alguns fuzis, algumas coisas assim que ficaram um pouco a desejar, talvez pudesse ter ganho mais, mas isso aí eu não acho que... Eu nem acho que o primeiro se beneficia tanto da edição estendida quanto o segundo. O segundo se beneficia mais. É porque, na verdade, quando você vê todos juntos, o primeiro tem uma cena em específica que beneficia muito todos os filmes, né? Uhum. Que é exatamente a cena da entrega dos presentes. Isso. Que ela ajuda a entender o que... Porque ela, você vê... Ajuda a entender muita da motivação de vários personagens ali. Isso. E, assim, inclusive, ela ajuda a cobrir uma coisa que não é explicada e tá na versão pra cinema do segundo, que é o pão dos elfos. Sim. Né, que lá no primeiro filme... O pão dos elfos. É porque o Gimli começa a gostar de elfos, sendo que os anões odeiam os elfos. Ele, né, fica... À medida que você vai entendendo o porquê. Encantado, né, com a Galadriel. Mas... Uma cena muito bonita, inclusive. E é muito engraçado, né, porque os atores, eles realmente desapareceram nos personagens. Eu acho que o que mais realmente você olha pra eles e fala, esse é aquele cara, é o Elijah Wood. Né? Ele não desapareceu, porque também ele é limitado, ele é um bom ator, mas ele é limitado. Mas você vê... Cara, o Gimli é um exemplo ótimo disso. Porque você vê o John Rhys Davies lá no Indiana Jones, sabe? E aí você vê ele fazendo o Gimli da forma como ele fez. Né? Que ao mesmo tempo que ele serve como alívio cômico, ele é um dos personagens mais heróicos. Né? Quando ele vem com aquela, né, lá no conselho, lá na Valfenda, né? A cena dele, você terá o meu machado, porra, cara. Uhum. Não, não, toda aquela cena é... É. Ai, cara. E tem essa cena dele com a Galadriel, que é uma coisa assim tão simples, né? Tão sincera, tão... Doce. É, tocante. E que não foi pra versão final de cinema, mas acabou entrando na versão estendida. Que é bom dizer, isso eu sempre enfatizo bastante, que a gente não pode confundir versão estendida com versão do diretor. É. Exatamente. E o Peter Jackson já disse que a versão do diretor dele... É o filme que foi pro cinema. Cinema. Apesar, né, que a gente sabe que ele gravou algumas cenas e que ele foi obrigado a cortar elas. Sim, mas ele considera que o que foi pro cinema é a obra final dele. Sim. O que eu acho que é o correto, porque é o que foi pro grande público. Exatamente. E ele encara as versões estendidas como um presente pros fãs, que ele, como fã, também gostaria de receber se fosse um outro... Que presente, viu? Um presentaço, porque engrandece mais ainda a obra. Pois é. Mas o que interessava mesmo é o que você vai me falar agora, Warren. Quanto fez de dinheiro? O custo estimado dele foi de 93 milhões de dólares. E ele fez 871 milhões, 530 mil, 324 dólares. E na semana de abertura dele, né? Nos Estados Unidos apenas. Só nos Estados Unidos ele fez 47 milhões, 211 mil, 490 mil dólares. Metade do orçamento foi só na semana de abertura nos Estados Unidos. E você levar em conta que estamos falando de um filme de 3 horas de duração. E saiu na mesma época da Era do Gelo, né? Eu acho que foi, agora não lembro. Não, é certeza, porque aqui em Curitiba tinha um cinema que você pagava uma única entrada e podia assistir todos os filmes que estavam rodando. Oh, e era Senhor dos Anéis, Era do Gelo e um filme da Xuxa. Oh, nossa, maravilha. É, duas B, dois legais e uma naba voadora. I come back to you now, at the turn of the tide. Sauron's forces have begun their attack. He is using Saruman to destroy your people. They were unarmed. They had no warning. This is but a taste of the terror that Saruman will unleash. You must fight. I will not risk open war. Open war is upon you, whether you would risk it or not. A new power is rising. Its victory is at hand. It is an army bred for a single purpose, to destroy the world of men. Mas daí, deu tanto certo, tanto dinheiro, tanta alegria, todo mundo feliz, já tava gravado. É, aí vamos ter que lançar, né? Mesmo se não tivesse pronto. Vamos ter que lançar, mesmo que a gente não queira, velho, já apagou, agora vamos tentar. Já tava gravado, em 2002, um ano depois, chega Senhor dos Anéis, As Duas Torres. E esse segundo filme é a prova de que a união desses roteiristas, né? Fran Walsh, Philippa Bowens, o Stephen Sinclair e o Peter Jackson, conseguiu transformar um livro que era praticamente impossível de você filmar da forma como ele é contado, narrado, em filme, né? Num filme muito, muito, muito bom, mesmo sendo talvez o que mais faz alterações em termos de personagens e caminhos que a história segue em relação aos livros. Mas tudo funciona até muito bem. A forma narrativa, né? Não, sim, a forma narrativa é o que mais assim, você enaltece, porque pra quem nunca leu os livros, As Duas Torres ela é contada em duas, sob dois pontos de vista. Você tem toda a primeira parte do livro contada em um ponto de vista, segunda parte do livro volta lá onde eles se separaram e conta tudo de novo. Por esse no outro ponto de vista. É, e aí como pegar... Essa... Aí as descrições começam a aparecer do outro ponto de vista, ó, beleza. É, não é outro ponto de vista, porque na verdade são dois caminhos diferentes. Sim, né? Sim, eu tô falando assim, se uma vez já é pouco bastante, imagina tu. É, não vai contar duas vezes porque eles passam por caminhos diferentes, então isso não acontece, mas... Né, como transformar isso numa narrativa linear. E aí o Peter Jackson consegue fazer isso muito bem, né, consegue colocar uma das maiores cenas de batalhas que já apareceu nos cinemas até hoje, que é a Batalha no Abismo de Helm, que é linda de ser assistido e é quase 50 minutos de batalha, uma coisa fantástica. Consegue apresentar novos personagens que são interessantíssimos, e aí destaca o Théoden, né, interpretado pelo Bernard Hill, mesmo ele sendo um dos personagens que mais sofreu alteração, né? Mas o Théoden é demais, eu gosto muito desse personagem no filme. O Faramir também, que é um personagem que também sofreu muitas alterações, mas e que ele na verdade só vai mesmo ficar bacana no terceiro filme. Mas sabia que eu tenho que falar que esse segundo filme é o que eu acho, principalmente o começo dele, até a hora da batalha, eu acho ele muito arrastado. É, ele tem um problema que, por exemplo, eles criam um subplot envolvendo o Aragorn, que eu sinceramente não entendi por que eles fizeram aquilo, né? Dele se perder, cair do cavalo lá, porque não leva nada aquilo. Ele se perde, cai do cavalo, tem uma alucinação e volta pra onde ele tava. Não faz sentido aquilo ali, né? É um negócio que peca um pouquinho. Segundo o Peter Jackson, né, em entrevistas que ele já deu, é um pouco pra mostrar a decisão do Aragorn em seguir o destino dele. É, que foi uma coisa, né, que nos livros o Aragorn, ele não é indeciso. Ele só acha que ele vai assumir no momento certo. Ele tem medo do destino dele aqui, o Aragorn dos filmes, né? Ele tem medo por conta do Isildur, né? Aquela coisa, ele acha os humanos fracos. Isso de personalidade de personagem é uma coisa que o pessoal mais freak discute bastante. O mesmo pecadilho que eles fizeram com Aragorn, eles fizeram com a Arwen, que de guerreira nos livros não tem nada. É, mas era pra ela ser ainda mais guerreira do que ela é no, né? Então, calcule os danos. Pois é. E ainda colocam ela fazendo no primeiro filme, né, um feitiço lá das águas, que no livro quem faz é o Elrond e o Gandalf. Uhum. Então, acabaram dando uma força muito grande pra ela, mas também... Acho mas mais é o mesmo caso lá do Tom Bombadil. Quem não leu, acha legal. Não tem. Quem leu, acha perdoável, fez sentido. Uhum. Na verdade mesmo, a questão toda foi que eles tinham a Liv Tyler, que na época era um grande nome. Ela é filha do Aerosmith, cara. Ela é filha do Aerosmith. Ela é filha do Aerosmith, cara, porque pra mim o Aerosmith é o Steven Tyler. Ela é filha do Aerosmith inteiro. Apesar tipo de eu gostar Kruger. Do resto, entendeu? Ela é filha do quarteto inteiro, entendeu? Ela é tipo Fred Krueger. Exatamente. Tô zoando, brincadeira. E não, como ela era um grande nome, eles tinham que dar ali uma aparição maior pra ela, uma importância maior pra ela. E acabou acontecendo. Alguém tinha acabado de sair de Armagedon, né? Não atrapalha em nada a história. Só muda totalmente a personalidade do personagem. Muda, mas o, não... O enredo não afeta. Não afeta. Mas... E aí tem essas questões, né? Por exemplo, esse subplot do Aragorn é desnecessário. O exorcismo do Théoden é uma coisa que eu acho um pouquinho forçado. Um pouquinho? Ah, eu achei legal aquela cena. Não, mas... É porque é complicado, né? Você conseguir... Porque nos livros, o Théoden, ele só é um cara depressivo, né? Ele tá meio... É, como é que chama? Influenciável. É, e ele tá depressivo, aí o Língua de Cobra vai lá e fica, né, jogando umas ideias na cabeça dele. Jogando aí... veneno, vamos lá, vamos usar. Mas rola, vamos usar, rola a menção de feitiço mesmo, porque quando ele sai daquilo, ele fala como ele se sentia. Só que como ele se sentia é um negócio emocional, de alma, psicológico mesmo, interno. E não visual. O Peter fez foi transpor isso para algo externo. E eu achei que funcionou legal no cinema, porque as pessoas visualizam melhor. Se eles ainda fossem parar para, por exemplo, dar um tempo pro Théoden, para mostrar como é que ele se sentia, ainda ia gastar mais tempo do que já tava gastando, assim, entendeu? Assim economizou, tipo, colocou numa linguagem visual um negócio que é psicológico. E ainda... Não ia poder desenvolver. E ainda deixou... E ainda deixou... O Gandalf, badass, né? Porque ele chega lá, fala, você não vai tirar... Depois que eles escolheram o Ian McKellen, era a única saída que eles tinham. Vocês não vão tirar um cajado de um velho. Aí a hora que... Cara, a hora que ele ele abre a capa, assim... A hora que ele aparece com o pau na mão, né? Não, fica parecendo aqueles filmes, tipo meio faroeste, ou então, que o cara tá com um sobretudão. De repente o cara já sai armado com duas armas, mirando em todo mundo. Ele tava desse tipo, velho. O Gandalf Jungle, né? Ele abre... É isso, é que disso, cara. Sabe? Ele tava desse jeito. É, eu entendo esse lado de você precisar mostrar uma coisa mais visual. Mas assim, ficou um pouquinho forçado. Principalmente quando o Saruman fala pelo Théoden. Porque é o que eu falei, no livro ele é... Aí ficou realmente possessão mesmo. É, no livro ele, o Saruman é tipo um encosto. No filme virou possessão, né? Tava possuído pelo Saruman. Só faltou virar a cabecinha, né? E sopa de ervilha. Não fala de sopa de ervilha, cara. E aí que eu falei, né? Por que eu gosto tanto do Théoden? Depois que ele sai da possessão... Ele acaba virando um personagem muito complexo, né? E aquela cena dele enterrando o filho é uma das coisas, assim, mais tocantes da trilogia. É, foi muito bonita e o Bernard Hill consegue expressar todo o sentimento, né, de um pai enterrar o filho e o diálogo dele com o Gandalf. Tudo muito bacana. E aí depois, né, quando ele finalmente resolve... ir pro abismo de Helm e entrar na batalha, né, a posição dele na batalha. O Bernard Hill realmente mostrou a que veio nesse filme. Um fato interessante é que o filme quase teve o seu nome alterado. Ah, por causa dos ocorridos há um tempo atrás, o evento dia 11 de setembro, que foi o ataque às Torres Gêmeas. É. Então a semelhança no nome às Torres Gêmeas, as duas torres, um filme que envolvia a guerra, chegou a ser cogitado, mas... O Peter Jackson não quis. É, ele manteve ali o seu pulso firme. É, ele bateu pô, não vai mudar, porque vai quebrar, né, o livro, mantém uma sequência de nome assim e tal, pô, vai ficar estranho. Daí resolveram concordar e deixar um nome. Porque como é uma coisa que já é presa a um livro, que é um troço do passado, que foge do poder imaginativo do negócio, e eu acho que era bobeira trocar. Olha que nem um Homem-Aranha, que tinha uma cena que privilegiava uma acrobacia dele com as teias entre as duas torres. Então isso é uma coisa que pode ser mudada. Agora, um livro... Duas Torres, filme Duas Torres baseado no livro, não tem porquê. As pessoas não têm como culpar alguém por jogar na cara. Ai, Duas Torres. É, e a torre só vai cair no terceiro filme, relaxa, um ano depois. Que piadinha. É, também vale comentar, né, que antes de lançar o segundo filme, Peter Jackson voltou com alguns integrantes do elenco pra Nova Zelândia pra gravar algumas novas cenas. Isso. De algumas ideias novas que eles e os demais roteiristas tiveram, né? Uhum. Algumas cenas adicionais, ele fez isso no Retorno do Rei também. Exatamente. Afinal de contas, é ótimo, você tem um ano de pós-produção, né? Então você tá tranquilo, né? Se tiver que fazer mais alguma coisa ali, você consegue. Melhor sobrar que faltar, né? Pois é. Exatamente, até mesmo porque se sobrar, você lança sua versão estendida e dá mais dinheiro pro estúdio e pra você também, né? Exatamente. Nada exatamente. Mais justo. Não, não, há, não acho que ele também talvez esteja errado. Que das cenas da versão estendida, eu postei aí pra vocês, se vocês puderem colocar pro pessoal ver, a morte do Peter Jackson. Pois é, e ele aparece nos dois filmes, né? Ele aparece no primeiro filme, eu lembro dele. Lá dentro da cidadezinha do... Quando eles chegam naquela cidade que eles encontram com o Aragorn a primeira vez e a gente ainda não sabe que é o Aragorn. Ele tá no bar da cidade. Quando eu olhei, eu falei, gente, é o Peter Jackson, meu irmão! No segundo filme, ele mata um Uruk-hai. Esse eu não vi. Essas... Ele joga uma lança e mata o Uruk-hai. Desde o segundo filme. Esse aí eu não vi. Eu lembro no primeiro que tipo, a câmera fecha na cara dele, com a chuva caindo. Assim, não, mas nesse também. Não tem como. É, então. E olha que eu vi esse filme umas 30 vezes. Será que não tá só na estendida, não? Não, ele joga. Não, porque eu já vi a estendida várias vezes, então não é por causa disso. Realmente não, foi por falta de ele no segundo. Prestar atenção mesmo. No primeiro eu lembro que fechou, né? No segundo. O Peter Jackson não tava mais magro nessa época, não, né? Não, ele tá mais magro. O Peter Jackson gordo. Não, tá gorduchinho. Ele eu gosto do Peter Jackson gordo. Mas ele... pela cena aí que eu postei do Legolas matando o Peter Jackson, ele tá bem fofo. Parece que ele só apresenta suas melhores ideias quando ele tá gordo. Quando ele tá magro, nem tanto. Por isso que eu morro de medo do Guilherme Del Toro resolver emagrecer. Entendeu? Então por isso que eu nunca emagreço, entendeu? Porque minhas melhores ideias estão saindo agora. Então imagine as piores. Mas voltando aos Senhor dos Anéis. Fat Pride. Seguindo o caminho do seu antecessor, também foi um filme muito premiado, bastante indicado a muitas premiações de todos os tipos, modelos. Mas o Arlen, nos diga quais foram as principais indicações e prêmios. Ele foi indicado a alguns BAFTAs, né? Ganhou 2. Na verdade, ele ganhou 3, porque ele também ganhou o prêmio da audiência no BAFTA. E ele foi indicado apenas 6 Oscars, não que sejam poucos Oscars, mas em relação ao primeiro e terceiro filme. Ganhou só 2 também. Nas categorias técnicas, né? Melhores efeitos visuais e melhor edição de som. Foi indicado a melhor filme, melhor direção de arte, melhor edição e melhor mixagem de som. E aí, nesse ano, quem ganhou foi Chicago. na maioria das categorias, né? Também foi indicado ao Saturn Awards, mas ganhou algumas premiações, em outras ele perdeu. E foi assim, no geral foi o filme dos três o menos premiado. Agora, com relação a valores, né? Ele custou 94 milhões, rendeu 926 milhões, 47.111 dólares, né? Se pagou pelo menos umas 10 vezes. Tipo assim, né? O filme de 100 milhões eles pagou basicamente 10 vezes. O bacana, né? É que o primeiro pagou a trilogia inteira, né? E aí agora é lucro mesmo. Aí a Warner e a New Line devia estar assim: vamos pagar a ceia de todo mundo, agora é festa. Esse ano todo mundo com 14º e sexta de Natal. Por isso que o Peter Jackson deu engordado. Comeu demais, deram muita comida pra ele. The eye of the enemy is moving. The end has come. The board is set. The pieces are moving. We come to it at last. All you have to decide is what to do with the time that is given to you. Então ali, mais um ano depois, chega o encerramento da trilogia, tão aclamado, pra mim, o melhor filme de todos, dos três, Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Cara, foi sensacional, eu lembro de ter saído do cinema, e eu não sabia se eu ficava extremamente contente de ter assistido esses três filmes no cinema, ou de ficar triste, porque eu sabia que no ano seguinte não ia ter outro. É. E era o fim, e porra, não vou voltar mais pra Terra-média e tal, que droga, mas que filmaço, que filmaço. É um filme que, se você tem coração mole, igual o nosso amigo Orley, igual a mim também, você chora em várias partes do filme, porque não tem como. E os muitos finais. E os vários. Ah, tem uma coisa engraçada, né, que deve ter acontecido com muita gente, aconteceu na minha sessão. A primeira vez que dá aquele fade, o pessoal já começa a levantar. Exato, aconteceu na minha. Aí já tem, não sei o quê, aí volta, aí os caras param. Aí dá outro fade, continua, levanta mais um pouquinho, aí volta de novo. Na segunda vez que eu fui assistir, as pessoas vaiaram o pessoal que levantava. Acho que é a mesma sensação de quem vai assistir filme da Marvel e não espera a cena pós-crédito. Não, dá uma vontade de levantar e gritar: ô, seu idiota! Mas tá demais, porra! Seu imbecil! Mas no caso do Senhor dos Anéis é ainda pior, né? Porque as pessoas, elas estão... Nem começou ainda a subir o crédito e a pessoa já tá levantando, entendeu? Então, assim, no caso da Marvel, tudo bem, ninguém é obrigado a saber que depois de 10 minutos de crédito vai ter uma cena. Mas, poxa, espera pelo menos subir o crédito, né? E o pessoal nem isso. Dava o fade, já levantavam pra ir embora. Eu falei, gente, mas... Né? As pessoas estão perdendo a educação, estão perdendo o hábito de assistir filme e não sabem mais assistir. Eu não sei se talvez isso também é muito porque o filme é longo. O pessoal tá apertado aqui no banheiro. Exato, né? Sabe? Compra aquele refrigerante de 20 litros. Mas peraí. Toma aí 5 minutos de filme, né? Não, mas toma em 5 minutos e fica 3 horas lá. Não, ai, peraí. Precisa de um banheiro. Espera um pouquinho. Se isso tivesse acontecido no primeiro filme, a gente poderia até levar em conta. Mas depois de 2 filmes de 3 horas, o cara tava esperando que esse fosse ter o quê? 5 minutos? Não, mas é normal, pô, né? Peraí, né? Não, mas na hora que... Já tem que ir, cara, sabendo que o filme é. Segurar 3 horas, o xixi vai. Agora segurar 3 horas e 27 é um pouquinho mais apertado, cara. Ah. 20 minutos faz toda a diferença, cara. Não, eu digo que 3 minutos às vezes fazem toda a diferença. Então. Eu digo mesmo. Até menos. Eu diria que 2 horas fazem diferença se você estiver assistindo uma comédia muito engraçada. Não, velho, eu falo que 3 minutos faz diferença porque eu quase já tive problemas sérios dentro da sala de cinema, cara. É porque foi num filme que o final eu falei, porra, velho, que filme meia boa. Podia ter ido no banheiro. Cara, não que o filme seja ruim, porra, mas a conquista da honra não é grandes coisas, velho. O Cartas de Odin manda de 10 a 0. Vamos voltar pro Suzane. Mas vamos lá. E aí nesse, nós temos aí a introdução de alguns outros personagens novos. E uma coisa, que quem assistiu a edição estendida das Duas Torres, um personagem que é introduzido no terceiro, ele já aparecia, né, na versão estendida, que é o John Noble, como Denethor. né? O regente de Gondor. Para quem não lembra dele, se assistir Fringe, é apenas o senhor Walter. Isso, John Bishop. Noble. John Noble, que é um nobre senhor. Um nobre senhor, talentoso, consegue atuar apenas com os olhares. É uma forma incrível. E no Denethor, né, não teria ninguém assim melhor, com uma cara de louco melhor. Exatamente, cara. Ele tem uma cara de doente, cara. É natural dele. E o Denethor é um dos personagens também que sofreu um pouquinho com algumas alterações do roteiro do Sr. Peter Jackson e seus amiguinhos. É, chega até a ser meio clichê barango, sabe? Vamos lá. Pois é. Cara, eu... Eu gosto, mas é meio clichê barango. Não, olha, eu não sabia o que acontecia com o Denethor nos livros quando eu fui assistir o filme. E eu não gostei do que acontece com o Denethor. Então eu acho que tem algum problema aí. Eu acho que o Peter Jackson perdeu um pouquinho a mão na questão de ele... Eu não sei, cara. Ele quis ser engraçado na cena que o Gandalf praticamente... reproduz uma esquete do Monty Python com o Denethor, ou, assim, foi engraçado acidentalmente aquilo. O Denethor lá, voltem, não sei o que, não sei o que. Aí ele vira, aí você só vê o cajado do Gandalf batendo na cabeça do Denethor. Tuf, tuf, tuf. Não, peraí, que isso? Foi uma coisa, assim, muito fora do que estava acontecendo ali, inclusive da própria cena. Era um momento tenso, né, cara? Cara, aquela cena é totalmente deslocada, né? E assim, é realmente deslocada, ainda mais pra você ver o drama, né? Aquela coisa de um pai preferir um filho ao outro, né? A gente já tinha tido uma discussão que, assim, pô, foi espetacular o que eles fizeram ali no roteiro da questão dele chegar e perguntar, talvez você preferia que a gente tivesse trocado de lugar, e ele responde sim, eu preferia. E declarar abertamente que preferia ter um filho ao outro. E aí eles vão e terminam o personagem com uma cena tipo essa. Pois é, aquilo... E ele caindo, né, cara? Não, e aí, tipo assim, porra, ele pegando fogo e... Cara, o tanto que ele correu... Cara, muito, muito mal feito, cara, na boa. Eu gosto muito, porra, mas muito mal feito aquilo ali, sabe? É, aquilo ali... Muito viajado. Não, não ficou bom. Perdeu, sabe? A mão. Não ficou bom. Aquilo ali, assistindo o filme no cinema, eu... Hã? Né? Que isso, né? E a questão da Elwyn, que no livro, quando ela se disfarça de homem... Você não sabe, quando você tá lendo no livro, você não sabe que é ela. Mas no filme não tinha como, né? Era impossível você não saber. Não, não tinha. Então, uma questão visual, você já sabe desde o começo. É. Então, uma coisa que eu lembro de quando saiu o filme, em alguns sites de fãs do Senhor dos Anéis, o pessoal reclamando disso. Eu falei, gente, mas peraí, o que eles queriam? Que ele colocasse uma barba na Elwyn? Pra tentar enganar o público que ela é um homem? Não vai funcionar, é visual, né? No livro, você cria, se o autor não tá te falando, você cria na tua cabeça a imagem de um personagem que depois ele pode revelar como sendo outro. Mas no filme não tem como. Pois então. Outro detalhezinho, aquela cena de abertura desse filme que mostra a origem do Gollum. Não, cena é fora de série, cara. Era pra ter sido incluído inicialmente no As Duas Torres, quando o Gollum lembra que o nome dele é Sméagol. Era pra ele ter um zzz e aparecer. Seria interessante, mas eu acho que funciona bem pra iniciar o terceiro filme. E não é nem pra iniciar, não é nem pra iniciar, é pra mostrar o paralelo do que acontece, do que tá acontecendo com o Frodo, né? É o que eu falei, a transformação dele é simplesmente mostrando a que nível que pode chegar ele, até onde ele vai definhar se ele continuar, né, sendo em tese dominado pelo anel. Se ele tivesse mostrado isso no segundo filme, teria perdido muito a força do final, por exemplo. Esse impacto que ela dá nessa parte do filme não teria mais. Não teria esse impacto, não teria esse relacionamento imediato com o Frodo. Aliás, uma coisa que a gente não comentou a respeito do segundo filme, que é quando o Gollum finalmente aparece, que é a interpretação do Andy Serkis. Né? Aquilo ali, gente, era merecer prêmio. Eu acho que é um absurdo, sabe, essas premiações não considerarem a atuação dele. Foda-se se tem milhares de efeitos especiais, cara. O que tá no rosto dele é a partir da atuação do Andy Serkis, gente. Não é efeito especial. E a própria voz, entendeu? Também. Assim como é do Macaco do Senhor dos Anéis e de outros filmes com Andy Serkis. Macaco básico. Do Senhor dos Anéis. do Macaco do Planeta dos Macacos. Desculpa, gente. Não. É porque você tá. Foi mal. É o crossover que a gente viu, né? Oh, ia ser genial. Desculpa. Do Macaco do Planeta dos Macacos. Entendeu? Então, assim. Pô, velho, eu acho uma pena eles várias e várias vezes ignorarem um cara do talento dele. Ele já devia ter ganhado um prêmio ali. Inventa uma categoria que ele ganha todo ano, então, entendeu? A cena no segundo filme que ele conversa com ele mesmo. Não, gente. Aquilo é coisa de gênio. Aquilo é coisa de gênio. Então. A mudança dele é espetacular, né? Cara. Sabe? Qualquer coisa é espetacular. Só isso. E nesse terceiro filme, a forma como ele anda de forma humilde perto do Sam e do Frodo, né, pra tentar enganar eles e tal, mas você percebe que ele tá enganando. A sutileza dos movimentos do Andy Serkis, cara, se isso não vale um prêmio de interpretação, não sei mais o que vale. Não, eles já demoraram a dar um prêmio pra ele, já faz hora. Cara, é demais. E a caracterização dele como Gollum nessa cena de início, cara, ele... Pois é, e tem logo no finalzinho, na última parte, antes dele assumir a forma total do Gollum, eu já achava assim que eles poderiam ter deixado ele daquele jeito. É, mas é porque eu acho que o Gollum, da forma que ele é, dá um impacto muito grande, cara. É mas se eles tivessem deixado daquele jeito, ele teria ganho algum Oscar, teria pelo menos sido. Mas dá mais impacto o Gollum, tudo arrebentado. A única coisa que eu não gostei foi ele ter a voz do Gollum, mesmo na versão Hobbit. Sim. Que não fez muito sentido. É, ele podia mudar um pouco a voz nesse ponto. É, aquilo ali, aquela voz de quem cheirou hélio. Pois é. E, pô, efeitos visuais nesse filme teve de monte, né? Principalmente na parte da batalha, que a cena da batalha teve mais de 200 mil personagens digitais. Naquela cena. Cara, 200 mil personagens. E você não consegue ver. É, você não. Você só sabe que são digitais os personagens, tipo os orcs. Os mortos. É. Não, os mortos. Não, tem os orcs, os. Não, porque os orcs ainda dá pra você pensar que são pessoas maquiadas. Não, mas tem os olifantes, né? É, não, aí não. Trolls. Aí você sabe que são CGI. Sim. Mas os personagens humanos, você não consegue identificar. E mesmo hoje, depois de tanto tempo, o filme continua com os efeitos muito bons. Ele envelheceu muito bem. Pois ao contrário de alguns filmes da época dele mesmo. Uma coisa que eu acho engraçada, eu vejo muitas pessoas criticando no segundo filme os Ents. Cara, sinceramente, eu revi o filme, revejo, eu não consigo ver os Ents mal feitos, cara. Os Ents não são mal feitos, tanto que eles não são nem feitos por computação, né? Os Ents, eles são um animatronic. E o problema dos Ents no segundo, na verdade, é que o Peter Jackson diminuiu muito a inteligência dos Ents. Esse cara meio... Bongão, né? Tipo, foi uma guerra nossa. Aí na hora que ele vê lá, tipo assim, tudo destruído. Ah, não, agora nós vamos ganhar, meu irmão! Não, é foda, mas a impressão é que são lerdos e manipuláveis. Isso. Na verdade, não é isso. É uma barreira da língua deles que era o problema, não. É. Fica bem claro. E outra coisa que você assiste o filme, dá a impressão que o Barbárvore ficou carregando o Merry e o Pippin o filme inteiro. Ele era tipo o táxi dos dois, né? Isso eu falei, mas caramba, tipo, o filme inteiro eles ficaram em cima da árvore, coitados dos atores, tá ligado? Tiveram que gravar o filme, pelo menos essa parte do filme inteiro ali em cima, balançandinho ali. Aí uma curiosidade, né? Quem faz a voz do Barbárvore é o John Rhys Davies, que também é o Gimli. Olha aí. Essa eu não sabia. É. E ele canta, né? Cara, esse é um outro pró. Cara, sinceramente, no livro, as canções são chatas pra caralho. Porque você não tem música pra escutar. É, exatamente. Você não sabe o ritmo, né? É exatamente. Como é que eu vou cantar isso? Tem que ler como uma poesia. Exatamente. E lá no filme, cara, pô, é como se diz, no último filme, quando o Aragorn, na hora que ele tá virando, né, que ele tá sendo coroado e que ele entoa, assim como no primeiro filme, cara, é qualquer coisa de fora de série. Cara, correu uma lágrima aqui. Não, correu uma? Correu uma? Essa cena é... Eu me afundei na cadeira do cinema pra ninguém ver. Essa cena é sensacional. A hora que ele começa a cantar, e é o Viggo Mortensen mesmo, com aquela vozinha esquisita dele. Ele ainda canta bem ali com a ajuda, né, de Pro Tools e tudo mais. Mas não interessa, canta melhor do que muito cantor famoso por aí. E pois cantora famosa por aí. Yeah. É, uma outra alteração na história é a questão da Laracna, né? Que ela fazia parte das duas torres, mas acaba entrando só no Retorno do Rei, também por conta de narrativa, né? O Peter Jackson achou que colocar o Frodo em dois clímax, praticamente, né? Porque ele ia ter aquela batalha em Gondor, né? E aí depois já entrar e lutar contra a Laracna. Então, vamos deixar esse pro terceiro filme. Também funcionou muito bem. A única coisa que eu acho que em três filmes devia ter acontecido era alguém ensinar o Frodo a lutar, cara. Mas não é da natureza dos hobbits. É, por favor, cara. Eles podem até lutar, mas não é da natureza deles, cara. É, cada ser ali meio que tem a sua natureza. O Sam lá, pelo menos, dá umas porradas. Ia ser muito besta se você nivelasse todos os personagens. Aguerridos, né? Você tem que imaginar como ficha de RPG. Você tem lá os pontos pra distribuir e cada um tem o seu. Exatamente. E a nos deles faltou ter cara de maconheiro manipulável pela Nan, entendeu? Na verdade, ele tem muitos pontos de resistência. Distribuir os pontos, chegou na hora do Frodo e falou: ih, faltou ponto. Você. É, tem resistência. Fica sem nada. Não, resistência, cara. Olha, se você for ver o tempo que ele resistiu ao anel, ele foi bravo. Pelo que dá pra notar, o Bilbo rodou muito antes. Pois é. Mas o Arlen, agora chegou a vez de não ser somente indicado. Ah, esse filme. De ganhar prêmio pra caramba. Não, agora foi a vez de destruir milhares de quarteirões. Eles tiveram que construir quarteirões pro Senhor dos Anéis destruir, entendeu? Porque só os que existiam não eram poucos, sabe? É um filme que ganhou nada mais, nada menos do que 11 Oscars. Simplesmente ganhou a todas as categorias em que concorreu. E simplesmente limpou o Oscar. Fez a limpa. Né? Ganhou melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptado. Melhor trilha sonora. É, a parte de design, canção, edição, né, maquiagem. Aqueles prêmios, né, que os outros já tinham ganho, ele também ganhou. Melhor música, com aquela música que toca na subida dos créditos, né, isso, Into the West. Isso, que é da ex-vocalista, né, do Eurythmics, né. Isso. É, melhor música original. É, e melhor edição, melhor mixagem, sonora, som, melhor maquiagem. Ganhou tudo. E foi lindo, cara, eu assistindo assim. E o prêmio vai para... Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Eu festejo. Cara, eu acho que eu vi, eu ficava assim... ganhando tudo! As únicas que eu ficava meio assim, pô, velho... Que bom, o Senhor dos Anéis ganhou. Fico um pouco triste por Cidade de Deus, que é brasileiro, eu gosto muito, mas... É Senhor dos Anéis, porra! Pois é. Detalhe que foi o primeiro filme de fantasia a ganhar o Oscar de melhor filme. É, e todo mundo, né, na época enxergou como se eles tivessem dado um prêmio de conjunto da obra. Porque realmente é complicado. Você tem três filmes que foram rodados ao mesmo tempo, que na verdade não são três filmes. É um filme só. É um filme grande. É. É um filme dividido em três atos e que cada ato tem três horas. E tiveram que dividir em três filmes, mas é um filme. Então com esse prêmio de melhor filme, melhor direção... Como é que você vai dar um prêmio de melhor direção pra um filme que foi rodado ao mesmo tempo que os outros dois? Então, não tem jeito. Esse prêmio de melhor direção, pro Peter Jackson, foi por reconhecimento ao trabalho que ele tinha feito no primeiro e no segundo também. Com certeza. Então, assim, é um prêmio mais do que merecido e realmente ficaria muito estranho, né, todos os anos eles terem levado esses prêmios. Então, funciona como conjunto da obra e um reconhecimento mais do que merecido pro Peter Jackson. Ah, e não é qualquer trilogia aí que consegue ganhar aí, se for somar tudo, 18, 17 Oscars, sabe? Não é qualquer um que faz uma coisa dessa. Foi 3 anos de muito prêmio na prateleira, muito dinheiro no bolso, muita alegria. É, e falar em dinheiro, qual foi a bilheteria Retorno do Rei? É, o Retorno do Rei, ele custou 94 milhões, isso é estimado, né, assim como os demais. Ele fez 1 bilhão 119 milhões 929.521. Na semana de abertura nos Estados Unidos, ele fez 72.629.703. Ele basicamente se pagou só na semana de abertura nos Estados Unidos. Dungeons deep and caverns old. The pines were roaring. Mas o que importa é que depois de tanto tempo, a equipe se reuniu, Peter Jackson novamente dirigindo 3 filmes, adaptando um livro dessa vez, que é O Hobbit. Pois é, filmando quase tudo de uma vez de novo. Não, quase não, ele filmou tudo uma vez. O terceiro ainda não, né? É, o terceiro ele já tinha rodado umas cenas que vão ser utilizadas agora, mas que ele vai agora completar com o tempo que ele tem aí, mas praticamente, realmente, tudo de uma vez. E agora em 3D, em tecnologia nova, né, 48 frames, e com a história de como Bilbo conseguiu o anel e muito mais do que isso, né? Ô, gente, por favor, não vamos considerar spoiler que no final do filme o Bilbo pega o anel, tá? Vamos lá. Não, isso já é mostrado no próprio trailer. Por favor. Eu tô fazendo só uma piadinha. Pô, detalhe novamente pelo cast do filme, né? Que pelo jeito tá perfeito de novo. Casting espetacular. Você tem o Bilbo, interpretado pelo nosso querido Watson, do seriado Sherlock. Nada menos, né? Temos o nosso Sherlock fazendo alguns personagens, né? Mas, no caso, ele faz o Necromance, né? E nos demais ele faz a voz do Smaug, né? Exato. Tem também, de novo, Ian McKellen de volta. Como Gandalf. E é impressionante, porque você vê o Ian McKellen como Gandalf nesse filme. E vê o Ian McKellen como Gandalf no Retorno do Rei, parece que o cara não mudou nada, né? Não envelheceu, acho que o Ian McKellen deve ser um mago. Mas também, velho, se ele envelhecer mais, velho, vira caveira. Na boa, não tem como envelhecer mais que aquilo. Pois é, pelas entrevistas dele, ele falou que a melhor coisa é poder voltar a ser usar barba cinza. A ser jovem de novo? Poder usar barba cinza, chega de cabelo branco, tá ligado? O melhor da vida é se voltar a ser jovem de novo, é isso que ele quis dizer. O Hugo Weaving também retorna como Elrond. O Elijah Wood retorna, né? Como sim. A Kate Blanchett como Galadriel. Também não mudou nada. O Saruman. Ó, é, exato. O Andy Serkis como Gollum. Isso. Né, o Ian Holm como o Bilbo o velho. Isso, porque é uma coisa que já foi revelada, né? Como que vai ser a narrativa. É o Bilbo contando pro Frodo. No início eu achei que eles iam era sentar numa sala e se reunir pra contar a história, sabe? Não, tipo, mas jantar, assim. Ele se passa nos preparativos da festa do Bilbo que é mostrada no Senhor dos Anéis. Sim. Isso eu achei assim, um toque fantástico, né? Porque você vai poder terminar de assistir O Hobbit e correr pra assistir O Senhor dos Anéis. Obviamente, se você for fazer isso, prepare alimento. Prepare fraldão. Prepare fraldão. Prepare fraldão, pinico, suprimentos. Água. Prepara a porta da sua casa pra você ligar pro delivery. O cara só pra colocar a pizza lá e você joga o dinheiro. Entendeu? É, tem que ser assim, gente. Porque você quer ver tudo. Relaxa que você tem 3 anos pra programar isso. Kel, o que você tá esperando do Hobbit? Tá quietinha já? Tô digerindo o fato de eles transformarem um livro em 3 filmes. Ah, gente, o cara já fez tanta coisa boa, gente. Tem que confiar, velho. O cara não vai poder voltar essa terra dele mais uma vez. Mas assim, eu tô triste porque eu vou ficar ansiosa. Isso que eu tô passando agora, de novo, mais 2 vezes. Ah, entendeu? Mas é tão bom, é porque depois você vai no cinema e vê que saiu um ótimo filme, sabe? Que alegria que melhor. Até 2016. Não. Um sai agora, final de 2012, o outro sai em 2013 e o outro sai no meio de 2014. 14? É. Isso, é um então, por ano, vai ter que na verdade, entre o segundo e o terceiro vão ser apenas 6 meses, porque isso. Sai no final de 2013 e o outro sai no meio de 2014, então não vai ser tanto tempo pra esperar. Sai porque, tipo assim, os filmes já estão em tese basicamente quase completos, agora só falta passar por produção. Então tá bom, então eu aguento. Não, sério, mas eu acho que vai ser muito legal. É, eu tenho acompanhado as fotos das filmagens, visto os trailers, os trocentos posters que eles já divulgaram. E eu tô bem ansiosa, tô com uma expectativa alta. E eu tenho certeza que eu não vou me decepcionar. Então eu tô tranquila quanto a isso. Eu tô chorando desde o primeiro trailer. Vai ser foda. E aquele primeiro trailer foi tão bom que nem precisava de outro. Né? Aquele primeiro trailer, assim, já, pior que saiu em dezembro do ano passado. Hora com que a música, nossa. Gente, esse filme tem que sair agora. Vou ter que esperar um ano ainda. E é demais. Você vê o trailer, você vê que teve um cuidado do Peter Jackson, né, em deixar tudo com aquele mesmo visual da trilogia, né, dando ali uma melhoradinha, obviamente. Os efeitos especiais vão estar muito melhores do que estavam há 10 anos atrás. Né, isso não... E é o que eu falei, a vantagem também de gravar o filme agora, né? Porque muita, assim, coisas que eles vão precisar pro filme, eles já tinham construído pro Senhor dos Anéis, né? Uhum. Como e a própria só vila dos Hobbits. Né? É, tiveram que reconstruir. A vila dos Hobbits, ela já tava... Não, eles construíram ela pro primeiro filme. Sim, mas sim, aí já, desmontaram. Já tem... Tudo bem, velho. Mas depois que as peças já estão prontas, velho, colocar elas de novo no lugar é fácil. Ah, sim. Não, nem por isso, mas a questão, assim, eles já têm a experiência, já sabem o visual que fica, você não tem que fazer trocentos protótipos. E outra, nesse meio tempo surgiu muita tecnologia, fora as tecnologias que foram desenvolvidas só pro filme. Então, e é bacana, é porque é uma história mais simples, né? Ela não é tão complexa quanto O Senhor dos Anéis, e acho que isso vai ajudar muito a questão da narrativa, porque, né? Até porque era uma história com público infantil. Isso. Então... E até tem muita gente que... Quando a gente fala, né, que o Hobbit foi escrito para o público infantil, se ofende com isso, acha que a gente está diminuindo a obra. Não, muito pelo contrário, não tem problema nenhum em ter sido escrito para o público infantil. Qual o problema disso? Né? Ela foi, é fato, não tem que ficar melindroso por conta disso. Foi e acabou. Foi, e só virou livro, só foi a público, porque um garoto de 10 anos leu e gostou. Foi o filho do editor na época. É, não adianta, vai ser uma obra para toda a família. Quando se fala que é uma coisa pra criança, acho que tá realmente diminuindo, cara. Acho uma bobagem. Porque criança não é diminuindo, não, ué. Você vê obras belíssimas feitas pra criança aí, cara. Pixar, mas eu acho que não tem que ficar melindroso, não. Vai ser um filme pra toda a família. E quer coisa melhor que isso? Você poder levar a tua família inteira pra assistir um filme na época do Natal? É, então não tem que ficar se sentindo, porque falou que é infantil. É infantil, e daí? Então, o que eu recomendo, se você tem filho pequeno como eu, vá, assista legendado bonitinho, depois vá de novo, assista dublado, depois vá mais uma vez, assista de novo com os amigos, porque é um filme que é muito rico, cheio de detalhes, você vai ver várias vezes e vai gostar. Exatamente. E tem opções pra você ver em várias versões, dependendo da sua cidade. Exatamente, tem 2D, 3D, IMAX, 48. 2D, 3D, IMAX, 48 frames, 24 frames. Só falta então, ter um 4D por aí. Só isso não tá faltando. Tem desculpa pra não ver o filme. Só não vai ver a versão filmada dentro do cinema, viu? Apanhar, né? Não. A gente não tem destrói a magia do cinema. Se tiverem, na boa. Toma vergonha na cara. Carteirinha de estudante, tem promoção de Itaú, tem clube de desconto, tem mil maneiras de você assistir cinema no preço Se vira, pede esmola. Te garanto que se você chegar na fila, e chegar pra alguém e falar, pô, eu quero ver muito Hobbit, tô sem dinheiro, velho. Te garanto que a galera vai te ajudar. Fã de Senhor dos Anéis e de Hobbit, eu te garanto, vai te ajudar. É tudo gente Para boa. Para com esse negócio. Fã de Senhor dos Anéis é tudo gente boa. É, e na últimas hipóteses ainda tem promoção no Cine Alerta valendo ingresso. Aí, ó. Ó, pra você ver. Yeah. Tá demais. Não tem desculpa, então. Vai ver o Hobbit. E é isso. Não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou desse cast, o que você acha da trilogia do Anel, o que significa pra você, o que você espera do Hobbit. E também mande e-mails para a gente. Em que e-mail, Alexandre? alertavermelho@cinealerta.com.br. E também pode mandar nas nossas redes sociais, que são quais, Warner? No Twitter, né, @cinealerta. No Facebook, @cinealerta. E no Google Mais, que eu não lembro qual endereço é Google Mais. No Google Mais você tem que entrar aqui no post, porque ele é código. Não deixa a gente personalizar. Ah, eles ainda não foram bacanas o suficiente pra deixar a gente pôr o nome. E Kel, diga-nos, aonde encontramos você na internet? Gente, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu adoro passear por aqui. Principalmente para falar de um assunto que eu amo de paixão e que, para quem não sabe, foi um dos assuntos que me trouxe para a podosfera. E você pode me encontrar no Twitter, @kelbonassoli. Então passa lá no Telecast, www.telecast.com. Nós temos um especial Vida e Obra do Tolkien com não um, mas 5 podcasts sobre Tolkien, Senhor dos Anéis, Hobbit, e tem mais 3 no forno saindo para esse ano. Ô, louco. Falei com você que eu sabia escolher o convidado, né, meu irmão? E é isso, pessoal. O Alerta Vermelho volta agora só em janeiro. Janeiro, porque nós também merecemos férias. Exatamente, mas relaxa que ainda tem Alerta de Spoiler rolando e tem minicast rolando. É, não, mas quando ele voltar também, vai voltar com um tema bacanão, viu? Não que os outros não sejam, mas é mais um tema bacana, viu? É o primeiro de 2013, então fica ligado, pessoal. Até a próxima. E se o mundo não acabar, a gente se vê em janeiro. Até. Fui. From across the distant shore. To see.